Salve, caboclo. Salve, senhor. Salve as suas forças. Tá bom? Tudo bem, senhor? Tá bom. Graças a Deus. Acho que a gente vai chegar. Como? Acho que a gente vai. Então, o senhor autoriza a gente gravar com qual entidade? Acho que a gente vai. Chama o Preto Velho? Tá bom então, seu caboclo. Muito obrigado. Adorei as almas. Saravá os pretos velhos. Salve, Pai Joaquim. Tudo bem com o senhor? Dá minha bênção, meu pai. Graças a Deus. Meu pai. Graças a Deus. A gente preparou aqui um banco, se o senhor quiser sentar. O senhor precisa de ajuda? Vamos por aqui. Ei, graças a Deus. Salve, Pai Joaquim. Graças a Deus. Quer não, pai? Preto velho? Ah, hoje vai me preparar. Tem problema, meu pai? Então, Pai Joaquim, a gente pediu para o seu menino, para a dirigente espiritual da casa de onde ele frequenta, se podíamos fazer esse diálogo com o senhor, e ele também pediu a sua autorização. Então eu agradeço o senhor, viu? Eu agradeço, Pai Joaquim. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Pai Joaquim. Pai Joaquim? Pai Joaquim de Aruanda, de Angola. Pai Joaquim de? De Aruanda. Graças a Deus. Ah, faz muito tempo que o senhor trabalha com esse aparelho, Pai Joaquim? Faz um pouco. Eu entendi. A história que ele me contou faz mais ou menos uns 4 anos. Por aí. E quando o senhor trabalha assim, para as pessoas num terreiro, como que o senhor gostaria que as pessoas vissem a Umbanda? Umbanda. Uma coisa que se usa para o bem, gente. Como uma coisa que se usa para o bem, gente? Umbanda. Como uma forma de ver. De ajudar o próximo. Uma coisa que se usa para o bem, uma forma de ajudar o próximo. Isso se amanda paz, amor e caridade, mas se vê. Paz, amor e caridade, ué. Paz, amor e caridade, Entendi. Ei, meu pai. O senhor trabalha na linha dos pretos velhos de Aruanda. Xixi de Aruanda, xixi. É, tem alguma coisa a ver dizer que quem é de Angola e quem é de Aruanda? A diferença é que quem é de Aruanda é chefe de falange? Xixi, são lugares diferentes, né, xixi? Lugares diferentes. Lugares diferentes, xixi. Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Se é preto velho de Angola ou de Aruanda, é uma coisa só, xixi. É um lugar diferente só. É uma coisa só. Não tem nada a ver. Não tem a ver. Com a outra. Não, não tem nada a ver. Entendi. Aqui, meu pai. Chega, deixa esse filho. Ei, graças a Deus. Pode continuar, xixi, isso aqui. Pode continuar, meu pai. Ou, oh, graças a Deus. Esse apito que vocês fazem, seja do cachimbo, seja do cigarro, é, às vezes as pessoas olhando dizem, ah, ainda está ligado a vícios do passado. É um espírito que ainda não evoluiu. Como que a gente responde uma proposta dessa? Chegar, me chifia na Umbanda, ter fumachão, do corpo do médio, do lugar que tá. É a forma de limpar acho médium, limpar acho lugar onde faz. É. Quanto mais fumaça, melhor. Quanto mais fumaça, melhor? É a defumação indireta. É a defumação, senhor. Limpeza de caminho, meu filho. Tem o quê? Limpeza de caminho. Limpeza de caminho. Mas bebe e fuma, mas não deixa vício. Não deixa vício. Não faz mal nenhum. Não faz mal? Não, não faz mal nenhum. Porque a gente sabe que o seu aparelho não tem esses tipos de vício na vida pessoal dele. Né? Ele não fuma e não bebe, correto? Correto, filho, não se bebe. Uhum. Bebe a tarde da cerveja lá. Social. É, isso aí. Vai fumar, não se fuma não. Mas não deixa. O que que é, senhor? Não pode fumar. O senhor não deixa? Não deixa. Então, as entidades, muitas vezes a gente pensa que não, mas se a gente às vezes não tem um tipo de vício, é porque às vezes até as entidades mesmo já interferiram para que não tivesse. Já, as entidades cortam tudo. Corta tudo? Corta tudo, não deixa não. Uhum. Bebe, fuma, quer ser vergonha. Ah, entendi. Tá, a pessoa tá ali ligado. Então, mas e quanto ao livre-arbítrio? A pessoa, se ela quiser, ela vai o que ela quiser, ela né? Ela vai, meu filho. Vocês dão um conselho só, né? Dá conselho, né? Uhum. É, se vai, se bebe, se fuma, se quiser. Mas se não quiser e estiver entrando naquela coisa de querer beber, fumar, vai lá e corta. Né? Ah, entendi. Claro. E tudo serve aí um propósito da aprovação da vida da pessoa, né? Ixi. Pra ela crescer. Ixi. Tá certo. Então agora, por exemplo, seu menino está fumando por conta de ser um propósito voltado ao sagrado. Quando o senhor for embora, todo o prejuízo que teria para o corpo físico dele é levado embora? Como se fosse anulado? Isso. Como se tivesse acontecido nada. Ah, entendi. Manda o pai de santo, que incorpora muito tempo já, fazer um exame. Fazer um exame. Ver se dá alguma coisa. Não vai dar, filho. Não. Se o pai de santo, quando não está corporado, bebe e fuma. Aí vai dar. É. Mas se não bebe e não fuma, só as entidades, pode fazer o exame que for, que não vai dar nada. Não vai dar nada? Não vai dar nada. Uhum. Tá certo. O efeito, que é o mais importante, o efeito que causa no corpo maléfico, vocês levam, né? Leva. Entendi. Leva-se embora. Agora, algumas pessoas dizem que vai demorar muito na Umbanda para mudar essa aplicação da defumação direta através do cigarro, da limpeza através da bebida alcoólica, que ainda vai demorar um pouco de tempo para mudar isso, mas que vai mudar no futuro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, meu chefe, tudo tem tempo. Tempo ao tempo, né, chefe? Tempo ao tempo, meu pai? Ô, meu pai. Tem que dar tempo ao tempo. Sim. Vai mudar. Vai mudar. Vai mesmo mudar, sim. Uhum. Vai acabar. Negócio de preconceito, essas coisas. devido ao seu trabalho e de muitas outras pessoas que buscam amor ao próximo, Mestre Fia. Muda. Muda, tudo, né? Ai. Por que o mundo não pode mudar? É. Não tem nem porquê, né? Tudo, tudo vai se melhorando? Vai se melhorando. Eita. Tá certo. Qual que é o trabalho que o senhor faz para o mundo melhorar no lado espiritual? Na chegada espiritual, me espirra. Gosto muito de melhorar. A preta, velha, apertada, dá muito aconselho. Dá muito conselho? Dá muito aconselho. O senhor também aconselha espírito? Nós é... Se pretada é uma forma de limpar que a pessoa tem. Leva tudo e embora, preta vela. Uma forma de limpar? Exato. Preto velho na espiritual tem a função. A função. É certo, né? Função, tô falando. Sim, aí, a função, né? Tá certo. De aconselhar e ajudar a melhorar o máximo possível aquela pessoa que chama. Que chama, né? Que chama. Que quer ser ajudada. Eita. Não adianta não querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Aí não adianta nada. Não adianta nada. E quando o senhor fala pessoa, o senhor se refere a nós encarnados? Já percebi. Na espiritual, o preto velho tem esse papel, mas enfim. Ah, entendi. De ajudar os encarnados. Os encarnados. Porque nós não precisa, mas se viu. Vocês não precisam. Precisa de ajuda, mas nossa ajuda era espiritual já. Ah. Nós temos a função. É. Nossa, é ajudar os encarnados. Olha. É isso aí, minha filha. Tá certo. Ajudar os encarnados. E quando a pessoa morre e precisa da ajuda de um preto velho, vocês não ajudam, não? Ajuda também, minha filha. Ajuda também. Claro que ajuda. Ah. Mas encarnou, tem que ajudar. Tem que encaminhar. Essa pessoa, minha filha. Tem que encaminhar. A buscar uma segunda chance pra ela, se ela quiser, né, minha filha. Que na mundo espiritual, minha filha, Deus, Pai, Ele é paz e amor. Certo, minha filha? É, sim, senhor. Então, nesse mundo espiritual, é uma segunda chance. Uma segunda chance. Que os guias de direita têm, e os de esquerda também é a segunda chance. Entendi. O senhor diz assim, quando um espírito ele entra para trabalhar na Umbanda, ele está ali servindo a luz. Exato, a gente viu. E quando o senhor fala de chance, é que já, todos nós já temos, enquanto encarnado, a chance e a oportunidade de servir. Exato, a gente viu. Exu e direita, direita, não é coisa do capeta não, meu filho. Isso aí é a segunda chance que o indivíduo dá. Isso aí é a segunda chance. Conta uma história, pai, que eu pedi para o menino explicar, eu gostaria de ouvir do senhor também, da primeira vez que o senhor chegou no corpo do menino, como é que foi? Esse menino tinha ido na mulher, na cidade de curandeiro, que tinha acompanhado a sangue da família, familiar da família. Ela começou a falar mal da Umbanda e começou a falar mal de preto velho, meu filho. Eita. Aí preto velho foi lá, não pra se mostrar. Preto velho foi lá pra falar pra ela que ela tava errada, meu filho. Preto. Porque tava errado. Eu tava com meu menino, eu não podia. Eu tinha que mostrar pra ela. E ela aprendeu, meu filho. Aprendeu? Ela aprendeu. O paizinho explicou, oh, não é assim, minha não filha. Não é assim, meu filho. Preconceito ainda existe até hoje, né? Claro que existe, meu filho. Claro que existe. Ô pai, o senhor quer beber café? O que é isso, meu filho, café? Cafezinho, um preto, não sei como que o senhor chama. Olha, veja se o senhor quer. Eu nunca experimentei isso aqui, meu filho. É, então experimenta, meu pai. Quem sabe que o senhor não gosta. Vou tomar xixi, meu filho. Tá certo, então. E daí aqui também a gente tem um bolinho de milho. Sim, meu filho. Vou deixar aqui. O Esse eu conheço, meu chefe. Esse você conhece? Esse eu conheço. É lá da época nossa. É da época sua, é? É da época nossa. Graças a Deus. Agradecido, meu chefe. Oh, meu pai. Agradecido, meu chefe. Servido, não. Servido? Estou agradecido, meu pai. Graças a Deus. Muito obrigado, filho. Quando o preto velho come assim, o que ele está fazendo aí é criando energia numa sinergia entre espírito encarnado, desencarnado e matéria, né? Mas come, bebe, fuma, é tudo para o bem da médium. Da médium. Isso. É tudo para o bem da médium. Cria uma energia. Quando nós come, é uma energia que se cria. Quando nós suma, o que está lá de força, energia tentando ultrapassar, nós leva embora. Quando nós bebe, a gente vê as correntezas, arrasta, ajuda, é complemento, minha chefia. Que Pai Joaquim de Aruanda. Graças a Deus. Estou muito feliz de estar falando aqui com o senhor hoje, viu? Sim, meu chefe. Esse preto velho, quando eu estava encarnado, meu chefe. Esse preto velho foi libertado escravo. Eu era escravo também. O senhor era escravo? Eu escapei. Eita! Eu escapei e fui libertar os outros, meu chefe. Me pegaram e açoitaram no tronco. Nossa! Aí quando eu vi, eu já tava no outro mundo espiritual, né, bicho? Já tava, quando viu, já tava. Já tava. Os carrascos me pegaram, tinha libertado os escravos. Eita. Tava ajudando. Tá. Aí pegaram e me açoitaram no tronco. Nossa. Quando eu vi, eu tava do outro lado. Do outro lado, bicho, eu tava. Quando o senhor viu? Já tava no outro lado, já. Nossa. Quando eu me dei conta, ouvi uma. Como se fosse se eu estivesse distanciando na matéria. Eu fui ver na matéria. Só que eu não sabia o que estava acontecendo. O senhor não entendia muito. Quando eu cheguei do outro lado, tinha os mentores. Vou conversar com o grande, com Deus Pai Todo-Poderoso, vou conversar com ele. E ele me encaminhou, me estive. Daí sim. Aí sim. Aí ele me deu o papel e se tornar preta velha. Pra vir, ajudar, aconselhar aqueles que mais necessitam me chifiar. Aqueles que são doentes de espírito. E precisam ser curados. Nossa. Esse é o papel da preta velha na banda. Graças a Deus. Quem que é, pra quem não entende, meu pai? Uma pessoa doente que precisa ser curada do espírito. Sim, meu chefe. Na vez do lá do espiritual, meu chefe. Astral, espiritual, não sei o que vocês falam aqui. É. A gente vê de lá, meu chefe. Que a gente consegue ter uma visão a mais. E a gente consegue ver aquele que está precisando de ajuda. Ah, entendi. Lá no espiritual que a gente vê, meu chefe. Vocês veem os desequilíbrios pertencentes ao espírito. Exatamente, chefe. E corrige? Exato. Se a gente incorpora, chama aquela pessoa para conversar e fala para ela. É. Que ela tá precisando de ajuda. O preto velho vem oferecer ajuda para ela. Se ela aceitar, o preto velho ajuda. Se ela aceitar, o preto velho vai ajudar do mesmo jeito. Lá do espiritual. Vai ajudar do mesmo jeito. Vai ajudar do mesmo jeito, meu filho. Vai ser mais difícil, mas vai ajudar. É mais difícil, meu pai? É mais difícil. Porque aquela pessoa não está aceitando. O espírito dela não aceita. Mas a gente está lá, ajudando. Aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Oh, meu Deus do céu. O senhor já está aí com o menino ajudando muitas pessoas. O senhor ainda vê assim muita gente desacreditando quando vem procurar o preto velho? Sim, me vê bastante, me vê. Bastante? Bastante, me chibê. Acha que é uma coisa de mentira. Acha que é uma coisa farsa. É porque ele veio falar pra preta velha. Veio falar pra preta velha que acha que é mentira. As pessoas vê as coisas acontecendo, que a gente ajuda, mas não sabe interpretar, meu chefe. Aí que elas desacreditam, porque elas não sabem interpretar. Eles acham que, mas é milagroso. Não é milagroso, milagroso é só Deus. Só Deus? Só Deus, né? Ajuda. Ai, meu chefe. A gente ajuda. E aí, se a pessoa que busca ajuda, a gente ajuda. É. Se ela não aceita, a gente ajuda, mas é mais difícil, meu chefe. É mais difícil. É mais difícil, meu chefe. Então, o senhor, quando vem procurar, quando vem as pessoas vêm procurar o senhor ajuda de qualquer jeito, daí as pessoas interpretam errado. Claro, meu chefe. Vê as coisas acontecer. Mas ela sabe interpretar, né, meu chefe? Não sabe interpretar. Não. Como sabe é que interpreta direito, meu pai? Ó, deixa eu pôr, meu chefe. Você vem pra você pedir pra você trabalhar. É. Quer um serviço. Quer. Preto velho vai lá, abre caminho. Pessoa sai e vai procurar e acha. Acha que não é coisa de preto velho. Aí desacredita, não sabe interpretar. Esqueceu da conversa. Escuta pro ouvido e acerta pro outro, meu chefe. Mas na hora que mais precisa, vai lá procurar a preta velha. Procurar a preta velha. Realmente, isso é possível mesmo acontecer, né? A pessoa vai lá, fala, ô preto velho, me ajuda na saúde. Daí passa uma semana, não resolveu nada. Aí fala, ih, preto velho não arrumou nada. Daí duas semanas melhora. Ou porque encontra a pessoa certa, ou porque come a comida certa, bebe a bebida certa, e daí não interpreta que o preto velho ajudou mesmo um pouco depois, que era a hora certa. É, meu chefe. Tudo acontece na hora certa, meu chefe. O pessoal vem pedir pro preto velho ajudar. É. Às vezes não pode acontecer na hora. Às vezes pode acontecer depois. Depois. Ou bem mais depois. Mas o preto velho ajuda, porque não é hora de acontecer. O grande fala, não tá na hora. Não tá na hora. Esperar um pouquinho que tem coisa pra acontecer ainda. Esperar mais um pouquinho. Vai esperar um pouquinho que tem coisa pra acontecer. Depois a gente começa a fazer verdura. Nossa. Vocês, pessoa, vem procurar amor com a preta velha. Vem procurar amor com a preta velha. A preta velha ajuda sim, me desvia. Ajuda. Ajuda. Uhum. Só que tem que dar tempo ao tempo, né, minha filha? Tem que dar tempo. Você não quer pedir pra preta velha sair já arrumando amor, né? Não tem condição, minha filha. Entendi. Então, às vezes, as pessoas querem colher alguma coisa e, às vezes, vai correndo e pega a fruta verde. Exato, minha filha. Eu quero amadurecer. Acho que preta velha planta a árvore, espera. É como se a gente falasse assim, eu planto, você espera crescer, dá fruta, madurar pra você colher. A pessoa, a gente planta, a pessoa quer arrancar muda do lugar. Mais ou menos assim que acontece. Olha. Você tem mais cigarro, meu chefe? Cigarro? Tem mais cigarro? Porque, velho, não tá incomodando, né, chefe? Imagina. Preto velho não gosta de incomodar. Não, mas tá certo, não incomoda não, meu pai. Então, e quando então a pessoa colhe um fruto verde, o preto velho não vai dar fruto verde porque sabe que não vai avançar na causa, né? É isso aí, meu chefe. É isso aí. Chefe, deixa o chapéu da preta velha, você trouxe, meu chefe. Ô, meu pai, o chapéu do preto velho. Deixa eu pegar aqui. Ô, graças a Deus. Aqui, meu pai, ó. Eu quero presentear pro senhor esse chapéu aqui. Onde, chefe? Aonde que o senhor estiver usando, fica um presente meu pro preto velho. Agradeço, meu chefe. Oxalá agradeço. Graças a Deus, meu pai. Graças a Deus. Vou cruzar esse chapéu, meu chefe. Esse é meu, né, chefe? Esse é pro senhor, é um presente meu, pai. Sim, meu chefe. Vou cruzar esse chapéu. Ei, graças a Deus. O chapéu serve pra proteger. O senhor quer aqui esperar o cigarro? Pode ser, meu chefe, pra mim defumar aqui. Deixa aqui. Achei. Chapéu protege coroa. ajuda a dar mão aos pensamentos. Eu vou pegar aqui, tá vendo? Achei. Chapéu mesmo de vento. Serve pra guardar a coroa. E dar bons pensamentos. Serve pra guardar? E dar bons pensamentos. Coisa boa. Coisa boa? Coisa boa. Quando o chapéu tá cruzado. É isso? É papel. Dá chapéu da preta velha. Epa, Joaquim. Protege a coroa. E dá bons pensamentos. Tira os maus pensamentos. É. Graças a Deus, meu pai. Fala, chapinina, meu. Comprar meu charuto, meu cachimba. Cachimbo, né? Cachimbo. Vou falar pra ele, viu, meu pai? Pra ele comprar o cachimbo do senhor. Aqui, pai Joaquim de Aruanda, cruzando o chapéu. Pai Joaquim, oh, graças a Deus. Agora sim. Tá formoso agora, hein? Tá certo. Certo. Coisa bonita. A Umbanda é uma coisa muito bonita, pai Joaquim. É, sim, me espera. Acho a Umbanda é uma coisa muito bonita. Então vamos lá. Quando uma pessoa vem desesperada porque o familiar morreu, como é que conforta o coração dessa pessoa, meu pai? É como diz aquela velha história. Nem conforto, falo que era a hora, que já estava na hora, que Deus chamou para poder confortar, né? Porque isso é normal, né, Chibira? É normal. Normal, né, Chibira? A vida não estava aqui, me Chibira. Você não vê aquela pessoa, mas aquela pessoa vê você, me Chibira. Vê você. Você acha que aquela pessoa quer ver você triste? Ah, entendi. Você está dizendo que aquele que morreu às vezes pode estar vendo. Claro que tá vendo, meu tio. Eita. Claro que tá. É. Tá certo. Quando o pai Joaquim foi, deixou chefia. Deixou. Deixou uma chefia. Deixou chefia. Chefia. Antes de eu botar no tronco, antes de eu ir embora, eu falei pro meu chefia que o meu chefia foi lá levar água pra mim. Que não era pra ficar triste. Que eu ia ver ele. Eu ia estar junto com ele. E ele não chorou não, meu filho. Não chorou? Quem vai, meu filho? Não gosta que chora não. Não gosta. Não gosta. Claro. E às vezes até interfere, né? No processo de desligamento. Interfere, meu filho. Nem que seja o desligamento emocional daqui, né? Pra encarar a nova realidade. Isso, meu filho. Epa, Joaquim. Então, o senhor aí aconselha, e na Umbanda o senhor também aconselha. Quando o senhor tá, quando o senhor vem como espírito, o senhor aconselha as pessoas pela intuição. Sim, meu Deus. E na Umbanda aconselha através do dos médiums. Consulta. Exato, meu Deus. Oh, graças a Deus. Tá certo. E como é que o senhor trabalha assim com as outras entidades da Umbanda? O senhor trabalha com eles também? Sim, meu divino. Trabalho, sim. Trabalha? Tudo é cumprimento, meu divino. Tudo é? O preto velho não sabe tudo. Ah. Tudo é cumprimento. Ah. Um cumprimenta o outro. Ah. Essa é a lei universal. Universal. Um cumprimenta o outro. O homem cumprimenta a mulher, direita cumprimenta a esquerda. Claro. Um cumprimenta o outro. A noite cumprimenta o dia. A noite cumprimenta o dia, exato. É. E assim vai. Uma cumprimenta da outra. Direita é complemento de esquerda, esquerda é complemento de direita. Sem esquerda você não vive, sem direita você não vive também. Não vive? Não vive. Porque tudo é complemento também, você vê. Tem, para existir equilíbrio. Existe. Uhum. Equilíbrio. Uhum. Já sabe, você. Pois é, né, senhor? Então, Pai Joaquim, e quando a gente faz uma oração e a oração demora para ser atendida, e a gente quer, porque quer, a solução das coisas? Minha Gevia, você faz oração, são atendidas, sim. São atendidas? Claro que atendidas. Todas elas? A pessoa que não sabe esperar, não sabe no tempo certo. Que nem o senhor falou antes. Não sabe até para certa. Tem que esperar, minha Gevia. Tem que esperar? É assim. É assim que acontece. É atendido, minha Gevia. Só que tem que esperar, porque às vezes pode acontecer alguma coisa, tem que entender, minha Gevia. É. Você faz uma oração. Vamos ver. Se não acontece na hora, você espera que tem mais coisa pra mim, meu Gevia. Sejam elas boas ou coisas ruins. Tem que esperar, meu Gevia. Mas é atendida. A oração da Ave Maria. É, vamos ver. E da Pai Nosso. É. Serve pra te guardar, meu Gevia. Serve pra guardar, As pessoas não vê, mas ela é guardada nas orações. Escapa da batida de carro. Escapa de acidente, tudo isso é devido à anja da guarda, que é a Santa Anja da Senhor. Ai, minha Gevia. Oração que a pessoa faz, ela escapa das perigas, de assalto, um monte de coisa, minha Gevia. Escapa, é? Escapa, minha Gevia. É proteção. Isso é proteção, minha Gevia. Aí a pessoa percebe, ela fala, ai, ainda bem que eu escapei. Mas não sabe que é a oração, né? Não sabe interpretar. Que tava, tinha... Que fez efeito, né, meu Gevia? É. Por isso que tem muita pessoa que escapa de acidente, meu Gevia. Escapa. Essas pessoas que escapam, até pode ter rezado antes. É. Ou pode ter pensado em Deus antes da guarda. É. Sim. Então, por isso que é guarda. Coração, guarda sim, meu Gevia. As guarda. Pessoas que não sabem viver, não sabem interpretar. Eu falando com um mestre... imortal junto com através da mediunidade do monge, ele falou mesmo que a gente faz muito pouco oração. Se soubesse o valor da oração, faria mais. É sim, meu Gevia. Oração é muito poderoso, meu Gevia. Muito poderoso, afasta inimigo. A oração da Ave Maria é para afastar amigo, afastar dos perigos, dar bons pensamentos. Serve para tudo, no geral, meu Gevia. No geral. Da Pai Nossa também, a mesma coisa. É. Né? Livrar da toda mal. Amém. Sim. Serve para livrar os caminhos. Essa oração. Então essa. Sim. A oração tem poder. Tem poder. Claro que tem. Mas por que que a gente não presta atenção no poder da oração, hein? Porque você é bem claro, meu filho. Eita. Se você estiver bem claro. É. O povo é ignorante. Ignorante? É ignorante. Não sabe interpretar as coisas. Acha que não está acontecendo, mas está acontecendo. Fala. Tem pessoa que não acredita em nada. Acredita na sansa. Na sansa. Você conhece sansa? Na o quê? Sansa. Que é isso? Sansa, você vê. Não sei, meu pai. Lá do povo. Da Deus. A ciência. A ciência. A ciência. É isso. Tem pessoa que acredita não só nisso, mas não sabe, minha Gevia, que Deus está guardando ela do mesmo jeito. Está guardando? Mesmo ela não acreditando, mas Deus guarda essa pessoa. Igualzinho. Guarda, porque Deus é amor, minha Gevia. Deus não despreza ninguém. Ninguém. Acontece alguma coisa, porque tem que acontecer alguma coisa mais para frente, no futuro, está para vir, devido... Está escrito, minha Gevia. Está escrito, isso aí. Entendi. Então, se a pessoa é um materialista, ele é ajudado do mesmo jeito? É ajudar, minha Gevia. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Mas não leva. Não leva? Não, claro que não. Você vai levar carro para o céu? Ah, entendi. Você leva, minha Gevia? Não. Não leva, né, minha Gevia? Não. Essa é a fia. É. Leva, minha Gevia. Leva carro? Leva carro para o céu? Não leva, né? Não. Não leva. Então. Você tem que se apegar é. As coisas que você vai levar lá pra lá, do outro lado. Esse tem que cultivar. Esse que você tem que se apegar. As coisas que você tem que, você não tem que se apegar, não. Tem que ter, mestre Piano. É. É bom, né? É. Mas não pode se apegar demais. Ter pode? Claro que pode. Ter pode. Tem livre-arbítrio? Como é que é? Livre-arbítrio? É, sim. Livre-arbítrio. A pessoa escolhe. Escolhe. Quem vai querer? E ter pode, apegar não pode. Por isso que tem meu barbito. Ela vai te conhecer, ela vai se apegar à matéria, ou vai se apegar ao conhecimento, as coisas que se levam do outro lado. Essa sim você leva. Essa leva. Essa vai ser útil pra você lá. Vai ser útil? Vai que vai ser. Vai ser útil pra quê? Pra você evoluir depois lá. Ah, pra ir pra um lugar melhor. Vai pra um lugar melhor. Uhum. Né? Às vezes você pode ser, você pode, todo mundo tem pecado, meu filho. Todo mundo. Até padre tem pecado. Até? Claro que tem. Até padre? Claro que tem. Eita. Você vê essa padada lá. As crianças. É. Mas que chama isso aí, meu filho? Que pega a criança? É. Pedófilo? É, isso aí mesmo. É. Você acha que tem pecado? É padre, vai ter pecado. Entendi. Então ele vai ser encaminhado. É. Vai ter que pagar. É pior, né, meu filho? Porque é padre, né? É pior, porque sabia. Faz juramento. Fez sabendo. A igreja católica, meus filhos, é um juramento que ninguém sabe. Ninguém sabe? Ninguém sabe. Eita. O senhor sabe que na minha formatura esses dias, a gente também faz um juramento que a gente vai usar o... nas faculdades seculares, claro. Que a gente vai usar todo o nosso conhecimento para o bem do próximo e para o melhor da sociedade, como um todo. Sim, mesmo. A juramenta da padra é assim. Senhor, eu aqui estou diante dos seus pés, me entregando inteiramente a vossa senhoria para servir somente ao bem. Meu bem será feito. Se eu cometer, o senhor perdoa. Se eu pecar, o senhor perdoa. E eu me entrego inteiramente ao senhor a partir de agora. Uhum. Esse ninguém sabe, esse mesmo. É um voto, né? É um voto que eles falam lá. Onde é isso? Como é que é o nome daquilo? É isso, mesmo. Vaticano. Isso, mesmo. Que vem de lá. A Papa também tem pecado, meu filho. Até o Papa peca? Como é que tem pecado? É uma pessoa normal. É uma pessoa normal, meu filho. É. Mas devia ter. Mais o quê? Mas não devia ter pecado. Não devia ter? Não. É Papa. É. O Papa. Como é que é? É Papa, né? É. Devia se esforçar, né? É, meu filho. Tem pecado. Essa Papa que tá, ela tem pecado. Todo mundo, né? É. Aquela... que virou santo? Como é que ela é lá que virou santo, meu espelho? São Francisco de Assis. Não, meu espelho. É um que virou santo esse dia. É, eu não conheço. Que lá tá, tem pecado. Vocês quiserem de santo. É. Ele não é santo, não. Santo, não, né? Não é santo, não. Ele tem pecado. Santo, aquele que é puro. Aquele, meu espelho, que é puro. Uhum. De alma e puro na matéria. Claro, claro. Esse sim, essa é a verdadeira santa. Nossa Senhora da Aparecida, ela sim é santa. Ela sim é santa. Tá certo. E quando a gente assim faz uma oração pra uma outra pessoa, fica bom? Claro que fica, meu filho. Você tá pedindo pra proteger aquela pessoa. Olha. É assim, meu filho. Tem, meu filho. Aqui tá. A pessoa. Eu vou dar exemplo aqui, tá? Dá exemplo, pai. Ó, aqui tá a pessoa. Fala mais alto, pai. Ah, mas não dá pra falar mais alto, é mesmo. Tá bom, falando. Tá bom assim. Aqui tá a pessoa. É. E aqui tá aquela que fez oração pra proteger essa. É. Certo? Certo. Essa aqui não quer. Não quer. Mas essa faz, o que acontece? Cria um círculo em volta dela. Olha. Né? É. E essa oração serve pra tirar, ela não percebe, meu filho. Não. Não. Então, é um círculo que vai e morta. Proteção. Em volta. É. De proteção. É. Olha. Então orar pra outra pessoa é bom. Claro que é, meu divino. E quando... Isso, meu divino. É luz pro você também. Ah. Se você tá fazendo essa oração de coração... É. Funciona. Esse é um mérito seu. Você vai lá do outro lado, o grande Pai Celestial vai falar pra você. Nada passa em branco lá, viu? Vai falar pra você. Ó, você fez isso, você é bonito. É um mérito seu. Tá. É um ponto positivo. Ah, vamos é. Falar assim. Fala. E é assim que funciona. É assim que funciona. É um mérito seu. Você tá pedindo pra guardar aquela pessoa? Uhum. É uma coisa que você vai levar com você depois. Olha. Vai sendo escrito. Vai sendo escrito. Escrito. Na, e aí, no caderno da vida. Exato. Todo mundo tem o caderno da vida ou só quem faz muito mal? Não, todo mundo tem. Até quem faz bem. É. Tá certo. E quando a pessoa diz assim, ah, mas é um bem tão pequeno que eu vou fazer, deixa pra lá. Eu já balanço a cabeça. É um bem. Ele olha assim e fala, ah, esse bem aí que você tá pedindo. Tipo, às vezes a intuição pede pra gente fazer um negócio de catar um papel no chão. Ah, mas isso daí é um bem que não ajuda, é, né? Bem, bem. Como? Tá achando que tá fazendo pouco. É. Ela tá pensando nisso. É. Mas ela tá fazendo um barco tão grande que ela nem imagina. É grande? Poxa. É grande, mas é bem. Ai, é. É grande. Por que que o senhor fala que uma coisa pequena é grande? Se é um bem pequeno, né? Pequeno? É. Aos olhos daquele que não é puro. Mas aos olhos do grande, neste filho. É. Se você cumprimenta uma mandinga na rua, é. É algo grandíssimo que você tá fazendo. Para os outros vai achar ai, né? É. Vai achar que é uma coisa pequena. Você tá achando. Mas aquele lá não. Que ele vai ver sua humildade, que vai ser julgado depois, ele vai colocar isso em você, que esse é um ponto positivo, é algo grandíssimo. Qualquer coisa que você faz é algo grandíssimo aos olhos do grande. Nossa. Por que que o povo fala grande, meu filho? Por que que o povo fala grande, meu pai? E agora? Porque é muito grande. Por que, meu filho? Aham. Nesse sentido? É. E é assim. Todo mundo fala que Deus é grande. É. Sabe por que ele é grande? Por quê? Porque ele transforma as coisas pequenas em coisas grandes. Coisas boas que a pessoa acha que é coisa pequena, mas é uma coisa grandiosa. Olha. Que acha que era uma coisa pequena, Deus transforma numa coisa grande. É isso mesmo. Olha. É um ato grande pra ele. Uhum. Um ato nobre. Vou dar um exemplo. Se numa hora eu tô chateado com um fulano e alguém me liga que não tem nada a ver, eu ali mudar a sintonia e falar com um sorriso no rosto, é uma coisa que não me custa nada. É uma coisa pequena, né? É uma coisa que não custa nada pra você. Você mesmo, o seu inimigo chegar no você, começar a conversar com você, você não vai virar as costas e sair andando. É. Dê atenção a ele. Dê atenção a ele, escuta o que ele tem que falar. Uhum. Porque às vezes você acha que ele é seu inimigo. Mas às vezes ele quer ser seu amigo, mas é uma pessoa ignorante, tá? Não sabe? Pedir ajuda. Não sabe? Não sabe. Olha. Ela tá querendo falar. Ó, vê se vê. Você tá querendo consertar a preta velha, Vespê? Você tá querendo consertar a preta velha? Eu tô vendo que você tá querendo consertar a preta velha. Certo? Tá. Sua alma tá precisando. É? Olha lá. Então. E aí, quando então o senhor olha assim pra uma pessoa, vamos dizer assim, a pessoa ela dá passagem pra outra assim, no trânsito. E perdoa a outra que cortou essa. É uma coisa pequena essa, né? Perdão é uma coisa pequena pra vocês. Mas pro grande é grande. É grande? Claro que é. Mas até pra quem não merece? Até pra quem não merece. Tem quem não merece perdão, pai? A gente acha que tem, né? Tem, meu filho. Uhum. Mas se perdoar é uma coisa importantíssima. É. É. Todo mundo merece perdão. Claro que merece, meu filho. Uhum. Mesmo se uma pessoa vem... É. Mata um ente querido seu. É. Por exemplo. Se você perdoar ela... É. Isso é uma coisa boa pra você. Só ganho. Só ganho. Nada perde. Nada perde. Nada perde. Ei, meu pai. Aqui você perde, lá não, meu filho. Aqui dá a impressão lá que você perde, que você era bobo, né? É. Mas lá, meu filho, nada, nada. Passa em branco. Se você pegou uma cuia no chão, não passa em branco lá. Não passa. O grande vai te falar, você pegou a cuia no chão. É. Ele fala. Fala. Tá lá no caderno. Nada passa em branco. Nada, nada. Nossa. Quando eu falo nada, é nada mesmo, meu filho. Nada, é nada mesmo. Nada. Nada passa em branco. Se eu pegar essa copa... Ah, eu vou tomar agora, você me diz. Toma. Tá. Aqui. A gente pegou um copo de vidro. Você tá mesmo, Edmir? Tô. Pegou um copo de vidro pro senhor lá? Ó. Toma isso aí, toma aquele lá também, pai. A garganta da minha chefia tá boa agora. Tá boa? Ô, oh, coisa boa. Você quer mais café? Não, minha chefia tá boa, quer que me... Então, daí, Deus abençoe, Deus. Perdoou. Nada fica... Em banco, nada. Nada fica em branco. Entendi. Eu peguei seu copo aqui. É. Se eu fosse encarnado... É. Não ia passar em banco. Eu sou espírito, também não passa em banco lá. Não passa, não? Não, também não. Eita. É, por aqui que você fez lá. É. Ah, eu fiz isso, isso. Ah, então tá bom. Então, tudo bem. Tá bom. Tá cheio de guia, cheio de guia, cheio, eles estão vendo. Estão assistindo tudo. Estão assistindo tudo. Fica tudo registrado no caderno da vida deles. Tá, fica tudo registrado, cada guia. Mesmo depois que você vai, você vem trabalhar, é. Fica registrado também, meu filho. Fica registrado. Meu espírito. Olha. Lá escreve a que a esperta fez e vai progredindo. Uhum. Se ele é um espírito mau, ele vai regredindo. Ele vai descaindo. Existe inferno, né, Tifia? Vai regredindo. Existe inferno. Existe, é? Existe, meu filho. Da consciência, né? Não, meu filho. Da verdade, meu. Inferno existe. É segunda chance, meu filho. É. Ser guia não é coisa ruim. É segunda chance. Olha. Você vai saber se você vai aproveitar essa segunda chance. É. Ou você não vai aproveitar. Não. Se você não aproveitar, não tem mais morte. Aí não tem segunda chance mais. Não tem, né? Não. É a segunda chance que a grande dá. Porque a grande é paz, amor. Não é, meu filho? É. Então, meu filho, é a segunda chance que ele dá. Que necessitam. Claro. Se não, tem que voltar a encarnar. Mais pra frente, meu filho. Não é não. Entendi. Claro, quem tá numa densidade muito baixa tem que ir se melhorando, melhorando, melhorando, até que chega na oportunidade de encarnar. Sim, meu tio. Aham. Aproveitar, meu tio, quem vai tabar hoje, quem quer que vai tabar hoje? Aqui. Faz isso aí. A esquerda da mão? A esquerda. A gente tava pensando em chamar o seu caveira, pai. O que é que o senhor acha? Pode chamar a caveira. Pode chamar? Tá preparado. Tá preparado? Tá preparado. Minha noite tá preparada. Ah. Minha noite também tá preparada. Eita. Todos eles do menino tá preparado à esquerda. Tá certo. Só a pombazinha no canal. Só pra... Então vamos chamar o seu Exu Caveira. E daí no finalzinho, depois quando ele for embora, a gente só chama rapidamente o seu meia-noite pra dar uma mensagem final. Sim, mesmo. Quem sabe, né? Tá certo. Então, quando a gente conversa com o preto velho e vai embora com os conselhos dele e não faz o que ele pediu? Azar da pessoa. Não é, meu filho? Azar da pessoa. Azar? Nós seguimos conselho. A gente aconselha, Pra fazer o bem. Se não, se não segue, é azar dela. Tem que fazer o bem. É. E se não seguir? Se não seguir, não acontece nada. Mas vai ser azar dela não ter seguido, né? Porque ficou sem o acontecimento. Vai ficar sem acontecimento. Ah. Se ela não clatar. Não corre atrás? É, não. O senhor já viu, às vezes o senhor falou, olha, faz isso, isso, isso, na outra semana a pessoa voltou e não fez é nada. É, mas tem muita disso, mas eu vejo. Ai. Aí vem reclamar. Ai, para aqui, não consegui. Não consegui, mas você não correu atrás? Não consegue, mano. Não consegue. O senhor... Aqui é conselho para correr atrás. Uhum. Não corre atrás e quer que as coisas aconteçam, que é tudo de mão beijada. Não tem como, esse filho. É? Nossa. O senhor, quando a gente fala assim, ah, tem um, eu sou ruim porque tem um espírito me influenciando a ser ruim. Pode usar isso de desculpa? Tem bastante gente que usa, meu filho. Mas tem pessoa que não tem absolutamente nada. Como? Tem pessoa que tá limpíssima e tá falando que tem espírito me acompanhando. Porque é sem vergonha, né? Ai. É, né, meu filho? É sem vergonha? É. Desculpa, meu filho. É desculpa? É desculpa. Eita. E quando a pessoa diz assim, ah, mandaram uma macumba pra mim, eu já até sei quem é. Como que ela vai saber, meu filho? Você mandar macumba pra ela? Não dá pra saber, né? Depende da macumba. Ah. Como é que ela vai saber? Tem gente que fala assim, meu filho. Ah. Começa a dar as coisas erradas, brigar na casa. É. Fala que jogaram um terra de cemitério em cima da casa. É. É. Mas ela viu essa pessoa jogando, mas não viu. Ah. Entendeu? Não viu. Não viu. É. Uma maraca, cara. Eita, meu pai. Às vezes, mas não viu. Ela mesmo. Tá causando aquilo. É fruto da imaginação dela. Ah, olha. Ela faz acontecer, ela começa a brigar por coisa boba. Uma coisinha pequenininha, ela já faz uma tempestade, uma capa d'água. Faz uma tempestade? Faz uma tempestade, uma capa d'água. Nossa. Aí ela acha que ela é macumba, né? É. Depois que ela percebe, ah, é macumba, fiz uma macumba pra mim. É. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Por falar em macumba, a gente sabe que isso é um instrumento sonoro musical. Uma árvore, tirado de uma árvore. As pessoas acham que a Umbanda é macumba, se referindo a uma coisa negativa e demoníaca. O que o pai pode dizer sobre esse preconceito e por que, que ele não precisa mais existir? Vai existir um pouco. Tá caminhando para desistir, mas você vê. Tá caminhando para não existir. Tá caminhando para não existir. Uhum. As pessoas da boca como é. Na busca com essa meta. Uhum. Na busca com essa meta. Uhum. Você entendeu, meu filho? Não busca conhecimento. Não busca conhecimento. Aham. Uhum. Não busca saber o que é verdadeiro. É a mesma coisa. Vamos supor. A pessoa chega pra outra, ó, fulano falou mal do ser. Aí a pessoa começa a julgar. Começa a xingar, fala, ai. Nossa. É. Mas às vezes é mentira, meu tio. Uhum. Às vezes é mentira, mas só que ela não buscou saber. É. Será realmente. Não buscou saber. Não buscou saber. Uhum. Ela fica julgando o livro pela capa, mas não sabe o conteúdo que tem dentro dela. Como é que ia julgar o livro pela capa? É minha coisa, meu tio. Você vê? A pessoa cheia daquelas negócios. Do Zouro. Não, como é que é o negócio? Ah, tatuagem. É. Uhum. Você vai com a pessoa bandeira. É. Às vezes a pessoa é mais boa que qualquer uma. Uhum. Isso é jogar a leva pra capa. Sim. É realmente. Não buscou conhecer a pessoa pra ver se realmente era isso. Não buscou. Não buscou. Tu falou, ai, fulano é ladrão. Ai. Mas não buscou conhecer. Não buscou. Não. Perdeu o benefício da amizade. Perdeu o benefício. É a mesma coisa, meu filho, da Umbanda. Ah. Pessoa julga o livro pela capa, mas não conhece o conteúdo. Não conhece. Não busca conhecer o livro. Olha na capa do livro, coloca a livra e não folheia a livra. Pra saber o que tem dentro da livra. Ai, ai, ai. É a mesma coisa, dá pra cansar, tá, mano? É a mesma coisa. É a mesma coisa do quê? Da preconceito da Umbanda. Do preconceito da Umbanda. É, aham. Porque às vezes é que o que é feio corre mais rápido na boca, no ouvido das pessoas, sobretudo daquelas que não se ocupam com a informação boa. É isso mesmo. Aham. Corre muito rápido. Corre muito rápido. Calma, tá. Então a Umbanda é o quê? Pra quem tá vendo o paizinho aí. Quer saber, então, se a Umbanda não é uma coisa ruim, o que que é a Umbanda? A Umbanda é paz, amor e caridade, bicho. Ah lá. Paz, amor e caridade. Faz mal dentro da Umbanda? Faz. Faz, claro que faz. Não existe paz de pedófilo. Ah, entendi. É a mesma coisa. Ah, claro. Se existe padre pedófilo, mas isso daí são pessoas dando vazão às suas fraquezas que não representam a religião, né? Esse é o mesmo. Claro. Porém, estão às vezes inseridos. É isso aí. Uhum. Tudo mesmo. É uma coisa, uma arma. Uma arma. Uma arma. Tipo uma faca. Uma arma branca. Vamos supor. É. Você vai saber o que fazer com ela. É. Se você vai querer ferir alguém. É. Ou se você vai guardar e não prejudicar ninguém. É. Vou preparar alimento, né, com ela. Exato. Olha lá. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa da Umbanda. É da Umbanda. Ah. Tem guerreiro, sim, é. Que faz uma culpa pros outros. Que aceita o trabalho pra maldade. Aceita, uhum. Isso, espera. É espírito mal evoluído. É. Que faz esse tipo de trabalho, meu espera. Em conjunto com o encarnado. Em conjunto desorientado. Desorientado, meu espera. Que ele acha, se ele se acha esperto fazendo mal. Tem gente que não tá esperto que ele. Como é que é? Tem gente muito mais esperto que ele. Tem, né? Se lá faz mal, tem o terreiro que faz o bem, que vai quebrar aquele mal. Então sim. Não vai adiantar. É. Não vai adiantar. Não vai adiantar. A gente aprendeu com o Exu Cobra Negra que a Umbanda é predadora de magia negra. O que que o paizinho tem a falar disso? Quer dizer, destrói a magia negra, tudo que vai, a Umbanda cuida pra sim, me esfia. Neutralizar. Isso é me esfia. É. Tá certo? Eita. É sim, me esfia. Tem um que faz o mal e tem outro que vai lá e tira esse mal. É. É assim que funciona, mano. É assim que funciona. É, tá certo. Quem quer a água? Acabou que é? É o Exu Cobra Negra. Cobra Negra. Claro, Exu. Então, e quando a pessoa então começa a dizer assim, ah, tá bom, então a Umbanda é coisa do bem. E daí ela chega aqui e vê as pessoas dançando, vê as pessoas rodando. Às vezes a pessoa vai se enfiar. É. Acha que é coisa da bem, mas não procura o lugar certo. Tem essa também. Tem essa também. Uhum. Aí ela vai mudar de opinião. Vai. Você entendeu? Vai ver eles fazendo mal, mexendo com magia do sangue. É. Mexendo com esse tipo de coisa. É. Então o que acontece? Essa pessoa é. Não procura o lugar certo. Claro. Tem que procurar o lugar certo. Tem que procurar. É a mesma coisa, igual a Chu falou ontem. É. Você vai na médica, você tem que procurar a médica pro seu problema. É. Tá, procurar o médico, não tem nada a ver com esse problema. Uhum. Mesma coisa. Sim. Dá, não vai dar. Mesma coisa, né? Exato, você tem que procurar o lugar certo. Tem. Você quer fazer o bem, procura o lugar certo. Aham. Uhum. Não vai no lugar errado. É. Vai pela cabeça dos outros, vai pro seu sentimento. Procure conhecer vários terreiros. Saber da doutrina daquela terreira cega. Sim. Mas já tá ficando bom, bicho? Tá, ficou claro agora. Tá ficando bom? Tá ficando muito bom. Tá sendo útil. Muito não útil. Tá chamando pra trabalhar? É, tá. Tá certo, mestre Pedro? Tá certo? É, graças a Deus. Agradeço, então. É a gente que agradece o senhor ter vindo. A gente tá chegando perto do final aqui. Sim, mestre Pedro. A gente já vai pedir já a sua mensagem final. Sim, mas o que o senhor mais gosta de ver numa pessoa que quer buscar a ajuda do preto velho? O que o senhor mais gosta de ver? É a fé, é a perseverança, é a disciplina para seguir o conselho. O que o senhor mais gosta de ver? Paz. Eu gosto de ver a pessoa que segue a capeta vai siga, que tem humildade na hora de seguir. Aham. Eu gosto de humildade, meu filho. Humildade. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Ninguém é melhor? Todo mundo morre, poder se pede. Mas o patrão não é melhor que o funcionário? Claro que não, meu filho. Já por causa daquilo lá? Ah, passando daquilo lá, né, Tipeão? Do dinheiro. É, pataca, sacanagem. É. É, mesma coisa. Mas o dirigente espiritual não é melhor que o filho de santo? Às vezes, né, Tipeão? Uhum. É, sim, claro. Uhum. Não, não é espiritual. Uhum. Mas tem filho de santo que é melhor que a Deus, já tá. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não dá pra saber. Todo mundo é igual. Por isso que fala. Banda é paz, amor e caridade, meu tio. Uhum. E ninguém é melhor que ninguém. Pai não é melhor que filho de santo e filho de santo é melhor que pai. Tudo é igual. Apenas com conhecimento um pouco mais. Acho que conhece mais que os outros. Olha. Entendeu? Mas não tem nada a ver. Todo mundo é igual. Tá? Tudo. Parece que tá aquela lá pataca lá. É. Não tem nada a ver, meu filho. Não tem nada a ver. Você vai ficar pros outros, que se morrer. Fica. Fica pros outros. Os outros vão gastar. Vai matar a casal. Uhum. Vai andar no carro. É. Vai desfrutar dos bens. Vai. Né? É. Tá a mesma coisa. Tá. Tá. Tá. Como é que fala? Tá, dá um banda. Dá um banda, mesma coisa. Um banda é paz, amor, caridade. Uhum. Humildade também. Mas o principal é isso aí, paz, amor, caridade. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Ei, meu pai. Tá certo, então. O senhor fala aí pra gente agora que já tivemos aí seus ensinamentos colhidos. O que que o pai acha que é uma mensagem final, assim, pras nossas... Eu ia falar pras nossas crianças, mas pra todos que somos aqui crianças, né? A pessoa que acha que Umbanda é coisa de magia negra. Uhum. Umbanda é como se fosse uma arma, meu filho. Uhum. Você vai usar para o bem ou para o mal. É. Se você vai querer ferir alguém, ou se você vai querer, igual você disse, fazer alimenta para essa pessoa, para alimentar essa pessoa. Sim. Você vai estar fazendo bem. Uhum. Então, Umbanda é isso, meu filho. Umbanda é isso aí. É um instrumento que deve ser utilizado para o bem e o sagrado. Isso aí, meu filho. Agora, essas pessoas que acham que Umbanda é coisa da capata. É, do capeta. É, meu filho. É. Vai procurar a igreja que ele serve, então. Mas eu posso dizer, aquela igreja que você serve pode ser muito mais pior por trás daquilo lá, por trás daquela fachada. É. Pode ter muita pilantra lá. Muita pilantragem. Pilantragem. É, mas é mesmo. Então, busque conhecer. Não julga a livra pra capa. É. Busque ver o que tem dentro da livra. É. Não busque ver o que tem fora. Olha. É. Às vezes a capa é mal feita, é mal cuidada. É. Mas o conteúdo é bem cuidado do que está lá dentro. Bem profundo. Então é isso, uhum, que eu falo, Preta Bé, mensagem da Preta Bé. Isso. Nunca julga livro pela capa, sem antes conhecer a conteúdo da livra. É, olha, é verdade. Então isso é a mensagem da Preta Bé. E quando as pessoas perguntam assim, pai, qual religião que é melhor? Desde que pratico bem, meu filho. Desde que pratico bem. Não existe religião melhor que a outra. O senhor falou desde que? Pratica o bem. É. Desde que você busque fazer paz, amor e caridade para aquela, o próximo, ter amor ao próximo, toda religião é boa. Toda é boa. Toda é boa. Só que quem mais pratica esse tipo de ato hoje em dia é a Umbanda. Uhum. A nossa sagrada Umbanda. Uhum. Essa é quem mais pratica. Tá certo. Porque tá fundada na manifestação do espírito para caridade. Sim, minha filha. Uhum. Umbanda tem que... Quem tá com problema, procura Umbanda, porque nós é espírito. É. Nós sabemos o que fazer. Uhum. Não busque outro encarnado, que às vezes é pior que o ser, para querer ajudar o ser. Ele vai estragar o ser mais bem ainda, minha filha. Então procure saber a Umbanda. Procure a Umbanda. Uhum. Ela tem espírito, nós é espírito, que vem para ajudar, não para estragar com a vida de ninguém. Tá certo. Seja. E vê onde que pisa, em todo lugar, né? Tudo que vai, tem que cuidar onde pisa. É isso aí mesmo. É, tá certo. Oh, meu pai, graças a Deus. É isso aí. Tá certo, meu pai. Então, eu vou aqui me despedir do senhor, viu? Muito obrigado. Dá aqui, sua... Michel, cumprimenta a tia. A sua... Assim. Oh, meu Deus, graças a Deus, meu pai. Obrigado, meu pai. Nada mesmo. Graças a Deus. Oh, meu pai. A cadeira foi, viu? Agradeço. Salve, Pai Joaquim da Holanda. Salve. Ele já vai pra cima da Holanda. Ele já vai pra sua Aruanda. Salve, Pai Joaquim de Aruanda, e graças a Deus. Oh, graças a Deus. É, David Pereira? Isso. Como que está se sentindo agora? Uma limpeza muito intensa. Muito, é? Estou me sentindo muito livre, leve. Sem contar que a minha garganta está melhor, acho que, devido ao chá, a várias entidades que estão ajudando. Rápido. Graças a Deus. Muito obrigado, viu, pela sua caridade aí. De intermediar esse diálogo com os espíritos através do seu aparelho. Sim. Muito obrigado. Nada.